escorrem na estrada de espinho. O sangue derramado vai demarcando o caminho que é escuro, triste, revoltante e lamentável. Perceber que vários sonhos não serão realizados, destino traçado, futuro destruído no cativeiro da miséria. Tudo segue o mesmo ciclo, sem esperança de vida, sem uma chance pra vencer. Moleque encontrado morto, é impossível de compreender. Aceitar o mesmo final, ver que tua vida não vale de nada. Miséria, morte, agonia, é mesmo a cena, reprise de mágoa. Quanta mãe já não chorou pelo filho no enterro, quanto gambé não sorriu com o ladrão dividido ao meio. Cenário da tristeza, palco da rivalidade. A guerra que imperou só gerou infelicidade. Coração amargurado, magoado por dentro, maluco escamado, psicopata, pavio aceso. Bomba pronta pra explodir e espalhar meu ódio em forma de 380, arregaçando miolos, invadindo a mansão, botando terror no caso de rico, fazendo cuspe sangue, assustado comigo rindo. É foda perceber que a paz que tantos procura, às vezes parece ser aquela paz da sepultura. Na terra é pânico e dor, espalhado em cada canto. Passado se perde com o tempo, levando junto um sonho. Qual o sentido de viver, vencer nessa guerra, se a vitória alcançada por um pro outro traz ação inversa? Cena triste e revoltante, estado alarmante, violência sem fronteira que causa lágrimas de sangue. Entre a cruz e a espada, o calibre e a caneta, a luz e a escuridão, o diploma e a escopeta. Bem-vindos ao inferno, pra morar quebrada foda. Nascer, crescer, morrer entre o fracasso e a glória dos malandros. 5-7 se afundou na pedra, assinou um 16. Hoje passa frio na cela, sem cigarro, sem visita, sem puta e autoestima. Se enforca no cubículo da fina própria vida. É lenda pra quebrada, onde o sangue tá presente, onde a dor, velório, quase diariamente. Polaco morre enganado, Claudio esfaqueado, um urso com tiro, panela com 3, um negro fuzilado. O Nani, o corpo na cadeia, neném pela polícia. O Neque, o Julião, Renato, Juscelio, triste estatística. Rosana de AIDS, a Jusce estrupada. Seu Lino foi de câncer e o Peter desbarrada. O Fabrício se perdeu, se enforcou atrás da baia. O foda é perceber que pra mudar ninguém faz nada. É cada um por si na corrida pelo dinheiro. Foda-se, cê amiga atravessou, senta o dedo, cadê a voz do amor que eu procuro e não enxergo? Só vejo dor e desgraça, choro, sofrimento eterno. E na TV, Playboy, desfila carro zero. Olho pro meu barraco com buracos pelo teto, com a mãe de faxineira que se mata na vida todo dia das 6 às 6, indo pro trampo de zica. É foda, sangue bom, a luta é sem vitória. O sangue derramado demarca a curta trajetória. Quebrado no Silverlord, mais um ciclano, mais uma mina triste e outra mãe chorando. E cenas tristes com marca registrada, dois fulanos numa moto fazem parte da cilada. E cenas da rotina, só que não podia ser ele o próximo da lista. Mataram o Adriano com dois tiros no terminal, na frente da mina, sem tempo de correr, revidar ou se esconder. E só lembrança da infância, das emoções. É sempre assim, do lado esquerdo ele não sabe. sai e tá guardado no coração. E mais fazer o que? Ali se pá, aconteceu no fundo da cama. Disse Rosa HIV, lá se foi o seu Tadeu. Não tem mais piada, sorriso ou risada. Morreu uma boa pessoa que trazia alegria pra quebrar de fãs adeptos a biografia de dor. E de 2000 pra cá contra os irmãos, a morte abraçou o fim do mundo. Tá perto o apocalipse, chegou a peste do crack, por aqui causou estrago. Meu mano, acharam um enforcado no casarão abandonado. Vi um tiro sair pra ver, não acredito, mataram o Fábio. E chamo o IML, tá charrado com um tiro no peito. Neguinho Edson ficou desfigurado. Foi de caixão lacrado e vidro preto executados. Com tiros na cabeça, na madrugada também sangrou. O duro e o marinheiro, eu vi o desespero. No rude ali na rua, corpo no chão, tiro na cara, morte de novo. Adeus macuna, ainda mais, quantos mais terão que morrer pros que ficaram. Tem que aprender que nessa guerra é só nós que vamos morrer. Guerreiro de olhos tampados que sempre erra um alvo. E matam quem também é favelado, até tem seus tempos de rei. Mas acaba enjaulado e pro Juninho, o Queco, o Xande, o Mané, o tio Calinho, o Neném, Tete, o tio que pela bênção de Deus, graças a Deus, ainda estão vivos. Catar uma loja ser respeitado na cidade. Depois do quarto tiro, status de porra nenhuma. O rei do crack aí, guerreiro, vai por mim. No crime não existe glória, no fim é só orquestra da dor, cantando sua derrota. E seu corpo privado no chão, ou algemado, asfixiado dentro de um camburão. Cê na televisão, atração, por alguns instantes passa a coroa eternamente. Lágrimas de sangue, passa a coroa eternamente. Lágrimas de sangue, de sangue.